Eu já pousei da cachoeira, meu patrão. O brabo dos paredão chamou. A mão no beat, daquele jeito. Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada. Eu sou da putaria e não tô valendo nada. Tu quer casamento, eu quero é cachorrada. Nada contra a certinha, mas eu gostei das erradas. Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada. Eu sou da putaria e não tô valendo nada. Tu quer casamento, eu quero é cachorrada. Nada contra a certinha, mas eu gostei da danada. É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas. Só na putariazinha. É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas. Só na putariazinha. É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas. Só na fuleiragemzinha. É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas. Só na fuleiragemzinha. É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão. O brabo dos paredões. Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada. Eu sou da putaria e não tô valendo nada. Tu quer casamento, eu quero é cachorrada. Nada contra a certinha, mas eu gostei das erradas. Ela quer namorar comigo e tá de palhaçada. Eu sou da putaria, não tô valendo nada. Tu quer casamento, eu quero é cachorrada. Nada contra a certinha, mas eu gostei das erradas. É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas. Só nas putariazinhas. Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas. Só nas putariazinhas. Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas. Só nas fuleiragemzinhas. Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas. Só nas fuleiragemzinhas. Japãozinho da cachoeira, meu patrão. O brabo dos paredão, show. Daquele jeito, a mão no beat. Bota meu CD pra estourar do paredão daquele jeito. André CDs, o moral de Bicoara.